Salvador, bom dia, Papá Romeu Novo, Grande Oscar. Papá Romeu, novembro, Grande Oscar, bom dia, continua a aproximação, confirma trem baixo travado. Baixo travado, final da 10. Pouso no pistão 0, Alfa Juliette, contorno parte principal, ainda na minha escuta, e ingressa na Lima, chamando a Quebec para o cruzamento, pátio será o pátio 4. Vida da Hélia da Morte, vou aguardar um instante. Bem, da Hélia da Morte, na sua escuta, pronto, bom, nono mesmo. 7-1, bom dia. Continua a aproximação, eu posso com o trem baixo travado. 7-1. Nove 971, livre pouso na pista 0, vento no 30 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, 971. camerim de Oscar, está autorizado o ingresso na Lima após cabeceira 35 e segue via pista até o Pat 4. Gol 9971, no São Flores 36, direita, Alfa e Juliette, portão meia dúzia na minha escuta. Direita, Alfa e Juliette, portão meia dúzia na sua escuta, gol 9971. Já afirma, banco 4161. Guarulhos autorizado no nível 360, decola da pista no zero, com curva à direita, vida da Eoli da Motiva, e Motiva intercepta o Pesulo no zero e segue até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme a rota. Aciona 5437, controle Salvador, opere 120.8. Identico 1161, autorizado nível 360 para Guarulhos. Vai decolar da pista 1-0, curva direita, na Dael, Leda Mótima. Faz o ótimo intercepto da Cruz Luna 1-0 até Taubaté. Aciona 5437 e o controle 120, decimal 8, gol 1161. Correto, 1161, no livre curso, chama pronto para táxi. A gente vai chamar para o táxi 1161. November India, Oscar, corrigindo, acionar a frequência livre, bom dia. Salvador, tem número 1, na posição número 9, para presidente Antonamento. 3601, portão 09, livre por chama, táxi. A livre reposta para o táxi na 3601. Certo, Rio no 8395, ajuste agora no 012. Vem com o 012 e a parte 1, 019-18, mais 5, não vou enviar o nome dela. Bom dia, voo 1161, próximo ao ponto de espera, próximo. Voo 1161, bom dia, Linda, cola piscina 0, voo 10 graus, 549. A Linda cola dono 0, voo 1161. Salvador, 3601 para o táxi com 180, 6 horas e 40, Galeão. 3601, Uno, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, Torre 1-1-2-95, ajuste no 0-1-2, bom voo. 1-0-1-2, parte Índia, ponto de espera, Torre 1-1-2-95, da 6601. Salvador, bom dia, o azul, 9 metros, certo? Azul 9650, bom dia, prossiga. 9650, da frente da informação Delta, quando possível, coordenação nosso plano para o Hotel Transamérica. Gente, prepara a subida da AEL Transição Coral, aguarda o seguinte cópia. Da AEL Coral, aguardando o conteúdo, 9 metros. Chamo o controle agora em 120, decimal 8. 128, bom, 9, 1961, né? Salvador, Cordial, 3601 no ponto de espera da 1-0, tá pronta? 3601, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0-5-9. A linha decola da pista 1-0, 3601. Nível de voo 220. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita na subida da AEL, transição coral. Após o interceptor Golf 677 até Ilhéus, segue conforme a rota. Aciona 5447, corrigindo 120, décima 8, controle Salvador. Autorizado, Serra Brava, Tango Charlie, nível de voo 220, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da AEL, transição coral, Golf 677, Ilhéus, rota do plano de voo. 447 no transponder, controle Salvador 120.8, azul 9650. Correto, 9650, chamo pronto, puxa seu nome. 3601, decolou 52, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Salvador 208, um bom dia, 3601. Salvador Azul 900 na remota 4 Romeu, que estiver reparando. Livre puxa um ataque do Azul 9650. Livre puxa um ataque do 900. Vazio 9650, pronto para o táxi, alterna Salvador, 0300, autonomia, com 05 agora. Azul 9650, livre táxi, pátio principal em Índia, ponto de espera, banho no 8, decimal 95, 1012, no ajuste. Pátio principal em Índia, 1 no 8, decimal 95, ponto de espera, 1012, azul 9650. Bom dia, Papa Tango, Serra Tango. É, Tango, bom dia, continua a aproximação para o ano 7, porta na final. Porta final, Serra Tango. Azul 9650, decolou 04519, corrigindo 120.8, controle, bom voo. 120.8, azul 9650, obrigado, bom dia. Travando a final 17, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, livre pouso na 17, o vento 130 graus, 159. Autorizado na 17, Whisky Serra Tango. Confirma a parte. 785, isso é a tão sinal de frequência livre, bom dia. Data livre, bom dia. Informação Delta, autorização Guarulhos. É 6251, bom dia, Delta confere. Guarulhos autorizado nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita na subida da El, Leda Mótima. Em Mótima intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota. Aciona 5464, 119, corrigindo 120, decimal 8, controle. Responder 208 ao controle, 6251 está no portão 5. Correto, 6251, chama pronto, puxa o funimento. Chamará pronto, obrigado. Gol 9063, estabilizado. Gol 9063, continua a aproximação, reporte com trem mais travado. Cortará. Thank you. baixou e travou com o 9063. 9063, livre pouso na pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 149. Livre pouso na 10, 9063. Alfa Inquisito, bom dia, autorizado início do reboque, pode para ingresso para a parte principal. Para a parte principal, Alfa Inquisito. Gate 07 na minha escuta. Alfa e Juliette, está o 07 na sua escuta. Alfa em FV, estou na saída do Parque 3, pronto para ingressar no Parque 1, na posição 03. Visando Alfa em FV, para seguir até o gate de número 3, se aponta no Dério. Boa tarde, Alfa em FV. Leão 625 no lado, se a gente para iniciar o push. Com um livre puxa, chama táxi. Dado, chamará para o táxi 625. Alfa em FV, estou informando o término do reboque, parte 1.3. Graças a Deus. Tem sido término, bom dia.